E essa é pra tocar nos melhores bares de Cabo Sul. Alô Gigi, alô Danadu, Lojinha Neném, um abraço especial. Se eu não posso ter, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico me esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tão penso, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Alô, Xande do Sorvete, meu filho! Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar. Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também?